Thank you.

Thank you. Practicing in the Rhea Ninja guitar. Frio sopra assim, de vez em quando, se escuta o canto do jacaré. A canoa balança bem devagar, a maré vazou, encheu e abriu a mão. O Zé vai pro mato apanhar açaí, Maria pra roça vai capinar. A vida... Pirâmide de açaí. Que vida boa, Sumana. Nós não temos nem o que fazer. Que vida boa, Primo, nossa.